uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu pra Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, mas Deus ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai em você morrer. deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar solução pra tudo, tudo, tudo que te aconteceu. Você vai ter de voltar o que você perdeu. Só não se desespere.